435, livre decolagem da 10, vento 1-10 graus, 10 nós. Alô, Salvador, Alvão 977. Último. Bom, 1777, por gentileza, seria confirmar a saída prevista para Potiguar. Para coordenação, em Veracruz, autorizado frequência livre. Frequência livre para o Alphazipo Juliet, vai voltar. Yeah. 435 decola aos 29, controle agora 1935, bom voo. Tamanho do controle 1935, voo 1435. Mi centro Recife 126, decimal 85, alterno 133, decimal 65. 12085, 13365, voo 1260. Controle, voo 1435, decolado na sua escuta. 1435, contato radar suba para nível 240, autorizado Prodileda. Autorizado na Prodileda, subindo para o 240, gol. No 777, está pronto para a cópia? Cópia, no 777. Ou no 777, autorizado Salvador Porto Seguro no nível 320. Decola da pista 10 com curva pela direita, saída da EL, correção, via Upper Risk 50. Vai. Saída da EL, Leda após Leda, DCT. Controle 199.35, torre 198.6. Aciona 5477. Seguir. 320, Porto Seguro, via Peruísque 50, decola da 10, curva direita, na Dael Leda, direto Porto Seguro, controle 1935, com torre 186, transponder 5477, gol 1777. Confirma a saída da Dael Leda, após Leda, direto Porto Seguro, chame pronto acionamento, gol 1777. Afirma, Dael Leda, após Leda, direto, chamará pronto do 5, gol 1777. Decola os 3-1, controle agora em 1-9-35, bom voo. 1935, meu camarada, até daqui a pouco. Controle Salvador, cordial, bom dia, Papai Romeu, Romeu Fox Lima. Bom dia, Papai Romeu, Romeu Fox Norte Lima, prossiga visual via litoral sul, o Romeu Fox Norte Lima, confirma estimado de pouso. A gente manda mais 40 minutos, vai manter 500 autorizados. A gente mantém 500 pés, Romeu Fox Trot Lima. Ô, doutor. Controle 193, torre 186, após 3, que é o correto, reporte pronto, passou na mesa. 142. No localizador. Autorizado, reportará estabilizado, tá 0-0. Tango Lima, Kilo Zulu, decola aos 3-2, controle agora em 1-9-35, bom voo. 1935, só pra ressaltar, tem bastante urubu aqui na cabeceira 28. Suficiente, grato pela informação. Obrigado, tô retorno. Espera. 3895, tá pronto pra cópia? Pronto, prossiga. Então 3895, Salvador, Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10 com curva pela direita, saída da El, após da Olida, após Leda Eudes, via Upzulu 44. Aciona 5465, controle 119.35, torre 118.6. Salvador, é o triplo Papá, Romeu Lima, no regresso para Salvador, 20 milhas fora, corredor forte, que é que pede? Presidente Papá, Romeu Lima, prossiga via Litoral Norte, o Kenegal no 0, no 5. Vai prosseguir via Litoral Norte, Papá, Romeu Lima. 19.35, controle, 18.62. Regimento correto, reporte para o estacionamento 3895. Tem, está 3895. Quatro, chame centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, decimal 1, 3325, gol. Estabilizou 4060. Azul 4060, chame Torre de Salvador em 1 no 8.6. 18.6, grato. Salvador, muito bom dia, Azul 4060. Azul 4060, boa tarde, quer dizer, bom dia. Final da 10 já avistado, baixou e travou? Vai informar, 4060. Seguinte. Gente, Romeu Fox, Trote Lima, tenta tráfego no circuito de Vera Cruz, autorizado frequência livre, o Romeu Fox, Trote Lima. Oi, autorizado frequência livre, o Romeu Fox, patenta granada. Boa tarde. Salvador, boa tarde, L6740, informação Oscar. 460. Cecília Mari, 2015 até 2000, 6740. Tango Juliette Bravo Delta, controle? Proceda, sir. Juliette Bravo Delta, serviço radar terminado, chame controle Aracaju em 120 decimal 3. 1203 vai chamar Juliette Bravo Delta, até a volta. Até. Fêmea, o último que chamou só? O Azul 4207, na posição 1, pushback estacionamento. Azul 4207 autorizado para o estacionamento, chame para o táxi. Pushback estacionamento, chamada para o táxi, 4207. São Salvador, Cobra 09, continue o carro. 740. Ah, tá, muito obrigado. Autorização, poderia confirmar a rota proposta? O mesmo município, o Web 6740. Tá, afirmativo, muito obrigado pela informação. Whisky 42 até Lapa, após Whisky 1 no 0. Aguarde coordenação Cobra 09. Solo seguinte. Controle Salvador, Trip 5220, transfere, passando 130. Trip 5220, acione identificação, desça via, chegada Amã para 3 mil pés, o QNH no 0 no 5. Passando a prova de Cocno, agora Amã se autorizou até os 5 mil, é isso? É 3 mil, 3 mil pés, o QNH no 0 no 5, Trip 5220. 3.000, QNH 105, obrigado. Romeu Lima, chame Torre Salvador no noite, decimal 6. 18.6, grato, senhor, até já. Até. Torre Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima, vertical de Jauá, para pouso da 17. Azul 4060 no solo 240, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. 9, obrigado. Torre Salvador, bom dia, triplo Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, bom dia, continue a aproximação, guarde para autorização de pouso. Vai continuar, o Papá Romeu Lima. Salvador é o gol no 270. Azul 4060, autorizado táxi para parte 1 no via Alfa Juliette. Reporte antes da Juliette. Postar antes da Juliette, 4060. Salvador, Gona 270. 270, guarda número 2 para cópia. Guarda. Cobra 09, está pronto para cópia? Acima, tá pronto. Cobra 09, autorizado Salvador Brasília, nível 220. Decola da 190 com curva pela direita. Saída Momo Vatap com curva esquerda. Decola da pista 10 com curva esquerda. Saída Momo Vatap via upper. Correção via Whisky 42 até a Lapa. Após Whisky 190. Após DCT. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5454. Cobra 09, autorizado Salvador Brasília, nível 220, decolada 10 com curva esquerda, após a DEP, saída bomba, transição WhatsApp, 84210, controle 10935, funciona 5454. Cobra 09. Objeto 6740, autorizado final ILS X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Reporta lá, 6740, autorizado. possível voar tu na 1740? Zero autorizado. Duda na Pro, autorizado LS, 1740, muito obrigado. Uno 270, autorizado Salvador, Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva pela direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa Sagaz, via UPSLU 21. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5515. Zero para Guarulhos, decola da 190, curva direita, Arbor, Elefa, UPSLU 21 até Sagaz. Controle 1935, 286, aciona 5515, gol 1270. Confirme nível 360, gol 1270. Chame pronto para acionamento. 360, chamará. O Azul 4207 com 107 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, retornando Campinas. Pronto para o táxi. ...4207, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Está para início o táxi, 4207. Azul 4060, sua posição é 08, Azul 4060. Correção agora para 08, 4060. 4207, ponto espera 18.6, bom voo, ajuste 1015. Ponto espera 18.6, grato para 207. Passada 0, para o 4060. Gente. Para o táxi, sobra 09. Obrigado. Confirme o POB. Está com 26 a bordo, sobra 09. 26, 12 a bordo, chama a torre 118.6 para iniciar o táxi no pátio militar, cobra 09. 118.6 para iniciar o táxi, cobra 09. Torre Salvador, cobra 09 do pátio militar para iniciar o táxi. Cobra 09, táxi autorizado, chama para o cruzamento da pista. Chamarei para cruzamento, 09. Salvador, confirme a saída para o gol no 270, aí dá, porra. Azul 4207, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 11 nós. Nível alinhar e decolar, Azul 4207. Salvador, gol no 270. Confirme. Confirma a nossa saída. Voo 270, Arbor até Elefa, após Elefa voa Sagaz, ingressa na UPSLU 21. Arbor, espera, não estou achando a saída aqui. É a nova circulação, entrou em vigor ontem. Tá, sim. Pushback adicionamento do 5, voo 1777. 777, portão 5, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame para o táxi. 777. Cruzamento da principal, cobra 09. Cobra 09, mantém a posição, guarde para o cruzamento. Mantendo posição, 09. Controle de Salvador, o Papa Romeo Índia, November Alpha, para retorno a Salvador. Sentinel November Alpha, foi para a da rotatória. Boa prova da rotatória, ainda November Alpha. Tá pronto pra copa? Afirmativo. Delta 3191, autorizado Salvador Galeão, nível 380, decola da 10 com curva pela direita, saída da El Leda após Leda Bridge, via Upper Zulu 10. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5504. Saída da El, transição Leda após Bridge, Upper Zulu 10. Controle 1935, torre 186, aciona 5504, TAN 3191. Protegimento correto, equipe ponto de posicionamento. Quadra. 300, ao cruzar 2000 pés autorizado, pro de Leda. Salva 300, ao cruzar 2000 pro de Leda, 4207, graças. Cobra 09, autorizado táxi para ponto de espera da pista 10 via Alfa Juliette, Índia, ponto de espera da 10, no ponto de espera chame torre 118.6. Alfa Juliette, Índia, no ponto de espera 118.6, cobra 09. Cobra 09, reporte antes da taxi Juliette. Reportarei antes da Juliette, 09. 6740, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 10 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 10, web 6740. Cobra 09, mantém a posição antes da taxi Juliette, observando o tráfego Boeing 738, quase passagem do mesmo autorizado ingresso. Sente, quase a passagem do mesmo autorizado ingresso, Cobra 09. Confirmando, Cobra 09, ingressa Juliette, taxia via pátio, índio e alfa, ponto espera, torre 186, um ajuste 614, bom gol. Juliette, índio, 186, graças. TAN 3895, previsto mais 3 minutos para o acionamento, ok? P5220, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Porta Ventos. Para o táxi, o voo 977, tem 148 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna com 20. 6740, ok? Ok, tem. 2 horas e 30 de autonomia, alterna com 20, com 148 a bordo. Cobra 09, mantenha ponto de espera, aguarde autorização para alinhar e decolar. Aguarda, 09. Colagem no ponto de espera, chame torre 118.6. Bate Índia, 18.6, ponto de espera, boa. 777. Solo Salvador, TAN 3191, para o posto de acionamento no 612. Salvador, 270 da Gol, puxa acionado, tá no 7. TAN 3191, aguarde para o puxa. 91. 70, pushback acionado, 7. TAN 3895, autorizado pushback, observando a aeronave, passando a sua retaguarda, um Boeing 737 no momento. Aeronave passando a retaguarda, autorizado pushback, TAN 3895. 270, puxa acionar na 7. 1009. Aposto para o ataque. 270. 3191 autorizado pushback, reporte para o táxi. Livre o posicionamento, 3191. Tango Lima, Kilo Zulu, chame centro Recife, em 126, decimal 85, alterno 133, decimal 65. Webjet 6740 no solo 53, livre à direita, chame solo em 121, decimal 9. 1219, Webjet 6740. Trip 5220, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. Solo Salvador, o Webjet 6740 já livrou. Webjet 60, correção 6740, autorizado táxi via Alfa Juliette para Pátio 1, reporte antes da táxi via Juliette, ok? Alfa Juliette para o Pátio 1, reporte antes da Juliette, Webjet 6740. Webjet 60, informa que está transportando óleo. Tela baixada travada. Quebec, Zé. Pouso. Sete. O campo. Índia November Alfa, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. Papá Romeu, Índia November Alfa, passando para a frequência 118, decimal 6 da torre. Espera pronto, bom dia no 777 da Gol. Bom, no 777, mantenha a posição. Lateral. Sou Salvador, Papai Romeu, Índia, nome Iber Alfa. Próxima rotatória, visão com o campo. Papai Romeu, Índia, nome Iber Alfa, autorizado final, pista 17, vento 090 graus, 129. Autorizado para o Papai Romeu, Índia, nome Iber Alfa, final 17, terceira milha. Tango, Kilo, Kilo Quebec Sierra, pronto para cobre. O Quebec Sierra autorizado, Salvador, Maraú, nível 045, decola da 107 com curva pela direita, corredor Axé. Restrito 1 no meu pés até o farol da barra, aciona 0123, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Patrulha Salvador, cobra 09. 09, contato radar, suba para nível 220 na saída Momo. 220, Momo, cobra 09. Sierra, Webjet 6740, mantém a posição. Mantém a posição na Jet, Webjet 6740. 351-3325-4207. Foi o último que chamou o sol. Mike já tinha o meu, confirma se é todo voo. Bom, no 777 autorizado alinhar e manter. Ali mantei o 777. 119, pessoas a bordo, Galeão 3 horas e 40. Autorizado VATAP, cobra 09. O táxi com 206 no POB, alternando com 5 com 3 horas e 20. Trip 5220 no solo 857, livre à direita, chame solo em 121, decimal 9.